fraqueza me alegro, Senhor. Em cada dor sinto teu amor. Não me exalto, mas em ti confio. Teu poder em mim eu não desafio. A tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando sou fraco, sou forte, em ti encontro o meu fim. No paraíso eu ouvi, sem palavras, revelações que vão além das minhas travas. E mesmo na luta, eu sei que é assim. Teu amor me sustenta, eu sou teu por fim. A tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando sou fraco, sou forte, em ti encontro o meu fim. Me humilho diante de ti, em cada lágrima um louvor. Transforma minha dor em alegria. Teu poder é meu redentor. A tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando sou fraco, sou forte, em ti encontro o meu fim. A tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando sou fraco, sou forte, em ti encontro o meu fim. Português e Worship, Agosto Imitar.